mesmo que não acredite. Sabe que é o Cid no beat. Cid no beat, yeah, yeah. Traz o hit diferente, yeah. Yeah, yeah. MH Rap, novamente. Só ninja brisado, olho avermelhado. Chopa de travada queimando com amadeirado. Cheguei de Kawasaki, de Nike voando alto. Observa a mão que isso aqui é proibidaço. Metendo pé no falso, hoje eu tô folgado. Cê parte, deixa eu vivo, eu tenho modo de pirralho. Olha no status, pensa nem é palha. Banda na riscada, flex mesmo, seu otário. Eu sempre fui um shinobi exemplar. Fazia tudo em prol de Konoha. Menos onde idade, mas já tinha habilidade. Jogava com o Nine Wap, te faz inveja. Moleque prodígio, tá ligando a face. O líder dambu quando era dia de missão. Sem deixar vestígio, free sem massagem. Cria de Konoha, cheio de ódio no coração. Eles tramaram um golpe de estado. Me transformaram em ninja renegado. Hoje quem ganha só com o Jelly mais bravo. Quem é real nigga que te deixa assustado? Um novo suplaco, gente lotado. Mas não é pouco, mano, seu adjugo é vago. Tenho o meu olho prato, vou manter fechado. Você fica em choque se o Suzano tá ativado. Tisso Kuyomi brilhando no alto. Sem juta tremendo pros cria do clã. Se bater de frente, os Uchiha faz estrago. Quando mostra pra esses caras, o mangueta Sharingan. Olho no olho, tô bem debochado. Minha gang tem Kakuzu, Kizami, Hidan. Contando grana, grana, grana. Cês são muito fracamente do Itachi, é vilã. Ninjas colado, pergaminho do lado. Shuriken na bag, eu tô fazendo assassinato. Todo cravejado, vem no modo sabe. Se tiver de tio, sabe que não é tomar de assalto. Só cria avançado, tigo bem trajado. Tudo vida louca no naipe de renegado. Tô off da vila, se eu voltar, cê tá jurado. Só vilão bandido, seu rogado tá avisado. Eu solo deidara, bem na Roma nada. Nessa Katsuki, título é de lenda. Nem tô bem cara, Sasori não fala nada. Se o rival fosse uma Madara, acha mesmo que ele aguenta. Mano, nem tenta, porque se me enfrenta, vai ficar mais feio do que o Kakashi. Até dá pena, meu olho é problema. Eu sou rank S, o Orochi sabe. Tisso Kuyomi brilhando no alto, sem juda tremendo pros cria do clã. Se bater de frente, uso de rapaz trago. Quando muda pra esses caras, romangue com o Sharingan. Olho no olho, tô bem debochado. Minha gang tem Kakuzu, Kizami, Hidan. Contando grana, grana, grana. Cês são muito fracamente do Itachi é vilã. Sou ninja brisado, olho avermelhado. Chopa de travada queimando com a Amaterasu. Eu cheguei de Kawasaki, de Nike voando alto. Observa a mão que essa aqui é proibidaço. Metendo pé no falso, hoje eu tô folgado. Se parte deixa eu vivo, eu tenho modo de pirralho. Olha no status, pensa nem é palha. Banda na riscada, flex mesmo, seu otário. Ninja escolado, pergaminho do lado. Shuriken na bag, eu tô fazendo assassinato. Todo cravejado, vem no modo sabe. Se tiver de tio, sabe que não tem mais de assalto. Só cria avançado, chique e bem trajado. Tudo vida louca, sempre renegado. Tô off da vila, se eu voltar, cê tá jurado. Só do lambandito, seu rocaco tá avisado. Yeah.